O que era bom agora ficou muito melhor. Muito melhor. Lúcio CDs. Sua gravação luxuosa e perfeita. Olha só! Vou caminhando nas ruas pensando em você. Na verdade, o baile da saudade. O Dayandra, daí com a gente. Obrigado. Que a gente consegue. Grande amor do Abraão. Alô, Abraão. Você me diz que o seu casamento vai mal. E aí, meu empresário, só na manha. Por isso trai. Já não quer mais, mas não se vai. Porto Solamar, Dieguinho, como é que é? Eu me pergunto, afinal, o que sou pra você? Amante ou nada além de um prazer. Você se entrega pra mim, dona, com hora certa pro fim, dona da noite. Depois me diz até amanhã e vai. Vai sem coração, vai. Eu queria ser bem mais que amante. Sendo bolão juntamente aí com a professora considerada, a professora Nini. Aí com a gente, aí professora Nini. Um abraço pra você. Alô, Bela Gassan. Hoje representando o Pinto dos Lances, juntamente com a Alessa. Aí com a gente. Vamos lá, vamos lá. Eu conto as horas que faltam pro dia que vem. Não quero mais dividir esse amor com ninguém. DJ Josias. Fico pensando no que você possa dizer. Se já contou, se me notou, ou nem quis saber. Uhul! Como machuca meu peito a dor de esperar. Meu parceiro Anderson. Considerado José sem igual a gente. E aí começa a gritar, né? Te abraçar. Alô, Anderson! Quero você só pra mim, sem hora certa pro fim. Parceiro Guilherme do Satélite. Aí igual a gente, né, Dieguinho? Vai! Oi! Eu queria ser bem mais. Luxuosa Carroça da Saudade chegou. Chegou no Porto Solamar. Eu vou estar sempre em sua vida. Não aceite outra previsão. Mesmo que algum sábio profeta. Marcelo Rodrigo, homem da Maria Mercante. Aí com a gente, homem da Cibe. Aí, Fofusca. E também a grande Lucélia. As meninas da TV, obrigado. Vamos lá. Nossa realidade é diferente. Eu amo você. Alô, Rogério. Jamais me passou na imaginação a ideia de não ter você. No meu coração está escrito assim. O nosso Domingão é lá em Santa Maria. A Carroça da Saudade fazendo uma grande festa de aniversário da cidade de Santa Maria, meu irmão. Domingo!

prezioso ci sei tu. Al di là del sogno più ambizioso ci sei tu. Al di là delle cose più belle, al di là delle stelle, ci sei tu. Olha a barraca do Diel já funcionando aí, já funcionando a todo vapor. Alô, Diel! Per me, soltanto per me. Al di là del mare più profondo, ci sei tu. Al di là dei limiti del mondo ci sei tu. Al di là della volta infinita, al di là della vita, insomma, ci sei tu. Al di là ci sei tu. Aí, nossa amiga Irá de Lúcio, juntamente com a Nádia Cristina e também ela sempre ela, Adriana sem coração. Vem embora! Vou lhe pedir, vira a viola e cante uma canção. Carroça da Saudade chegou, chegou, chegou. Vem me ensinar como se amar. Vem, me faz feliz em minha cama. Diz pra mim que eu te deixo louca, que desejo. O CD gravando tudo, papai. Aí no CD num longo beijo. Só pra recordar no Solamar. Diz pra mim que eu te deixo louca, que desejo, meu amor. E o Marcelo Cabeludo. Aí o grande presidente da nossa comitiva, a nossa festa. Aí com a gente. A nossa festa. Amor e loucura. Dona Nina, do casal com o José Estevalon, vem com a gente. Meu parceiro DJ Marquinho Metralha, lá na carreira Tesão Turbinado. Vem com a gente aí, Marquinho. Meu amor, quero você num longo beijo. Só pra recordar. Duas taças brindas. A saudade desse grande amor. A dona da noite chegou. Os meus olhos buscando teus olhos morenos. Dona da noite se fez tão pequeno diante este sonhador. Oh, oh. Já já aquele gritinho da Mega 6. Lá, Mega! É que agora há pouco me lembrei do simples bilhete que peguei, que fomos amantes e somente nós fomos cúmplices nos nossos lençóis. Que é luxuoso de luz. Tão fiel. Com a gente, obrigado pelo carinho. Fiel. Um abraço, hein. Simplesmente te fiz na situação. E aí? É que o coração me surpreendeu. Você quem voou e quem ficou. Ei, ei, oh, oh, você quem voou e quem ficou fui eu. Duas taças trincadas choram o meu pranto. Até minha viola não doeta mais. Hoje as cores confundem os meus olhos. Eu sei, meu amor não me ama mais. E aí, Solamã? Yeah, yeah. Oh, oh. É que agora há pouco me lembrei de um simples bilhete que peguei, que fomos amantes e somente nós fomos cúmplices nos nossos lençóis. Fomos tão fiéis, também infiéis, simplesmente tímidos na situação. É que o coração me surpreendeu. Você é o Luizinho aí com a gente, só de boa. Obrigado, meu irmão. Um abraço. Yeah, yeah. Yeah. Oh, oh. Você quem voou e quem ficou fui eu. Yeah, yeah. Oh, oh. Você quem voou e quem ficou. Pode deixar de tocar, né, irmão? O hino da Sem Coração. Sabe, Adriana? Yeah. Mulher, será que em seu coração existe lugar pra dois? Será que você não tem medo do sofrimento depois? Às vezes fico horas pensando o que será de nós três. Espero outro ir embora para chegar minha vez. Eu só queria saber qual de nós dois você ama. Será que se lembra de mim quando está com ele na cama? Eu baixei no cachorra aí da vila, agora ele é sem coração, meu irmão. Um abraço pra você. Alô, Marcelo! O Marcelo pra Ana. Aí da família Magnusson. Aí com a gente, obrigado. Bora, Guigui! Sai que é sua, Guigui!

passado. Será que você também sentiu? Já caiu no gosto da galera, essa aí, meu irmão. O que senti? Olha o solzão daqui a hoje. Vamos lá. Ouvindo o Gigesco, Máximo, Franjinha e Toninho e Josias tocando pra gente na dona da noite. Você combina comigo e agora eu quero marcar pra sair pra dançar com você. E aí, Gigi? E aí, Gigi? Se eu te der meu contatinho, você promete que vai ligar pra mim, bebê. Meu amigo Rei, sua primeira dama aí com a gente. Obrigado pelo carinho. Um abraço pra você. Alô, Rei. E se acaso estiver interessado, te puxa pra carroça da saudade. Na dona da noite, vou te encontrar e te dar meu contatinho, bebê. Banda 007. Quando te ouvi, você olhou pra mim no baile da saudade no mês passado. Será que meu parceiro Magu, você também sentiu? E o grande Geraldo aí com a gente. Obrigado pelo carinho, um abraço pra você. Ela, é só aqui. Ouvindo o Gigesco, Máximo, Franjinha e Toninho e Josias tocando pra toda noite. Você combina comigo e agora eu quero marcar pra sair pra dançar com você. E aí, Solamãe? Se eu te der meu contatinho, você promete que vai ligar pra mim, bebê. Se preferir, me manda uma mensagem no Facebook ou no WhatsApp. E se acaso estiver interessado, te puxa pra carroça da saudade. Na dona da noite, vou te encontrar e te dar meu céu. Quero um machado pra quebrar o gelo. Quero acordar do sonho agora mesmo. Desculpa, estranho, eu voltei mais puro no céu. Sempre estar lá e ver ele voltar. Não era mais o mesmo, mas estava em seu lugar. Sempre estar lá e ver ele voltar. O tolo teme a noite como a noite vai temer o fogo. Vou chorar sem medo. Alô, Marcelo, prepara a nossa. A nossa fortaleza no telão, Marcelo. Cheio verde. Aí, Porto Solamar. A gente chega hoje, gente, aqui no Porto Solamar. Tocando muita música bacana pra você. Esse prêmio aí aqui no Porto Solamar. O José sempre falando em nome de Loja Fortaleza, a loja que representa aí a marca Pitbull e a Hero Jeans. Vamos aqui no Poço Lama. Desculpa, estranho, eu voltei mais puro no céu. A lua ao lado escuro é sempre igual. O espaço, a solidão é tão normal. A dona da noite chegou. Eu voltei mais puro que o céu. E também o Guilherme, aí do Satélite, e a Karina, tá aí com a gente. Obrigado. Lá e ver ele voltar. O tolo teme a noite, como a noite vai temer o fogo. Vou chorar sem medo, vou lembrar do tempo de onde eu vi a lua estar lá e ver ele voltar. Não era mais o mesmo, mas estava em seu lugar. Sempre está lá e ver ele voltar. O tolo teme a noite, como a noite vai temer. Cabeludo dá valor, meu irmão. Vem, cabeludo! Foi por amor. O aniversário da Leandra. Aí das top de luz. Aqui com a gente. Parabéns, Leandra. Que eu te amei. Botei você no meu caminho e sem destino eu fui andando. Eu fui por aí. Sem rumo, sem futuro, sem passado, sem presente. Eu me envolvi, agora estou preso a você. Mas entenda que foi, foi por amor, eu sei. Sei que eu me entreguei a você. A carroça da saudade. Foi, foi por amor, eu sei. Me diz que eu te amei. Você de mim fugiu achando que a gente... Meu amigo Rodrigo, aí da Maria Mercante, Maria Mercante está aí com a gente. Pra gente se envolver. Um abraço a você, Rodrigo. Uma chance pro nosso romance. Você então fugiu de mim, me deixando assim. Parabéns aí a Gisele. Hoje completando mais uma risonha primavera. 3.2. Alô, Gisele. O que fazer sem você? Foi, foi por amor. Eu sei, me diz o que fazer. Acessou! Vamos aqui com a gente, juntamente com a Joyce Motoqueira, obrigado! Um abraço pra você! Por que razão foi embora e me deixou? Meu amor, volte por favor, me tire desse castigo. O que foi que eu fiz contigo? Alexandre da Marambás, também com a netinha. Meu parceiro Bolão. Ele é a professora Aline, daí com a gente. Desde esse momento em diante, vamos lá. Não consegui ninguém amar como você, amor. Volte, por favor. Me tire desse castigo. O que foi que eu fiz contigo, meu amor? Como te falar, palavras não vão poder te dizer o quanto é tão gostoso te amar. Viver sem teu amor não dá, não sei, não dá. Sargento Heraldo e também o seu grande amor, a amiga Gisele aí com a gente. Aniversário da Gisele hoje. Eu cometi uma carroça festa aqui com a gente. Vamos, Gisele! Por aqui, obrigado! Vamos lá! Senti teu coração batendo forte quando a gente começa a se amar. Viver sem teu Adriana sem coração, tá por aqui com a gente, juntamente com a Irá de Luxo, a nossa Irá de Luxo por aqui, vamos lá Irá! Ela está por aqui, meu conterrâneo Rafael Barreto, carinha considerado dos Josias, meu conterrâneo, meu irmão, grande Ravinha, alô Ravinha! Nosso amor voa até o infinito. Nada é mais bonito do que amar você. Pelo nosso amor voa até o infinito. Nada é mais bonito do que amar você. Super Marajó. Foi você quem deixou o meu coração tão triste assim. Aí, juntamente com o Rafinha, obrigado pelo carinho. Um abraço de você. Um abraço do Josias. Vamos lá. Perdoa meu coração. Ele não quer solidão. Cheiro Renogy, alô Renogy, um abraço de você, meu irmão, só na manhã, né papai, alô Renogy, sem ele eu não vivo, é o fim, oh meu amor, me entenda, sem você, é o parceiro Rafael Barreto, carinha considerado, carinha que detona, lá em São Miguel do Guamá. Obrigado, meu irmão. Fala, Rafinha! Em nome do amor, te peço assim. Vem pra mim. Perdoa meu coração. Ele não quer solidão. Silvio e também a Cati, Catita, aí com a gente, obrigado pelo carinho. Um abraço pra você. Bom dia. Dia primeiro sorteio, né, mamãe? Lá no casório. Ainda dá tempo. Vou ler aqui nas suas cobras aí, no curral do Diel. Ele não quer solidão, por isso perdoa pra mim. Sem ele eu não vivo, é o fim. E você se foi de mim um dia lindo. Fosse pra valer. Se hoje alguém me encontrar sorrindo, sabe que por dentro eu choro, choro por você. Eu brinquei de amor e você se entregou pra mim.

reggae, chama lá. A magia dos negros e seu canto africano. Canta a paz, a fé, instinto cigano. A dona da noite a chegou. A magia dos negros e seu canto africano. Canta a paz, a fé, instinto cigano. From when it start, to tell you the truth, I really love your style. You Rogério, o homem das mil mulheres aí com a gente. E o Camilo, aí com a gente, chama o Camilo. From such a love, that I love you, girl, you're always on my mind. My love is like a rare of light, sun so bright like the star that shine at night. Girl, I say it's you and me. I'm gonna love you, it's a possibility. I'm gonna dedicate, cooperate, make a date. Girl, I hope you will appreciate. Give me some loving in the morning, never ending. Give me some loving in the morning, never ending. You look so nice, girl, so romantic. I'm gonna romance it, yes, I'm gonna do it. I'm gonna squeeze it right, hold it tight tonight, girl. I said it's gonna be so nice. When I feel so sad and lonely, you are the one who makes me feel happy. I'm gonna make your mind all the time. We're gonna dine until it is bedtime. Dry your tears, no time to cry. Let's not matter what they say or do. I will never tell. É uma cirurgia alucinado. E ele sempre ele, Renan! Lá da nossa RW de Margas. Aí com a gente, obrigado. Alô, Renan! You can leave me, girl, I don't know what to do. I would dance slowly just because of you. You are so gorgeous, you are precious. I love like girls, girl, I can't give up. You may try to break us apart, but my love for you is coming straight from my heart. Straight from my heart. Vamos lá, Lúcio! da saudade. Daqui a pouquinho é lá em Santa Maria do Pará, meu irmão. Santa Maria do Pará recebendo a nossa dona da noite, o aniversário de Santa Maria. Segunda-feira, lá em Nova Timbotela, fechão de aniversário na cidade de Nova Timbotela. Terça-feira, o rebelião acontece lá na cidade de Primavera, viu, gente? Dia 31 em Primavera e também dia 31 na Via Show. Aí chama a loucura, meu irmão. É lá em casa, bate sua vitória. Bate em mim. Você está com a luxuosa Carroça da Saudade, a dona da noite.